que o mel. Para mim é um espelho divino, pois reflete meus erros também. Se alheio, Deus fala comigo. Se estou triste, conforta minha alma e me mostra o caminho do céu. Bíblia Sagrada, livro de Deus, sua palavra é mais doce que o mel. Sua palavra é mais doce que o mel.